0 conforme. 5467 é o código, 1208 a frequência do controle. Alô, 9663, Alto Campina Grande, nível 3 inteiro, retorno 5.0. 6 da Cupra, 13 pontos par, colagem curva esquerda, próximo a 35467, controle 208. Aerovia, faz o Lula, 9. Procedimento correto, me chama colo pronto para o push. Bora, 9.66, obrigado. Quando fala que tá bom, ingresso com o Axé, chama controle no 20.8. Alternando Salvador, foi o que eu compreendi. Você poderia repetir a autonomia para seus abordos, por gentileza? 1.02 a bordo, 2:50 de autonomia, alternando Salvador. 20 em alfa, ponto de espera, 118.95, altimetro marca 1013. Tenha bom voo, 6327. De alfa, eu posso esperar no 0.18.95.13 ou chamei a 3.27, mais um dia. Agem. Obrigado, companheiro. Olha a transmissão da 21.203. Boa tarde. Que Deus lhe acompanhe. Um grande abraço. Controle Salvador, Papai Romeu, Hotel Juliette Serra. Helicóptero Hotel Juliette Serra, este é o controle Salvador. Boa tarde, decolou de Salvador, pode mais de marítima, o código é o 0131, com sua direita pode acordar da 17, está na proximidade da 8 atuando, solicita pro direta, se possível. Positivo, autorizado, informe livrou na zona de controle, câmbio. Formarei Hotel Juliette Serra. Tanto 3, 1.92, agora 1.3 milha fora Duna, autorizada aproximação ILS, câmbio. Autorizado, informa estabilizado, está 9.240, passou Duna no localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1.895, câmbio. 1.895, daqui a pouco 9.240, venha. Xamia 327, tem condições de ADA e decolar de imediato? Afirmo, hoje, autorizado alinhar e decolar de imediato, pistão 0, vento 190 graus, 109, então a aeronave 1 milha do externo. Paciente, alinha e decolar de imediato, hoje, 327. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou 1240, 1 milha do externo. Gente, voo 9240, continua a aproximação, aguardando pistão livre, reporta visual com o campo, Kenegal 9093, padrão. 1.093, a reportar visão, 1.29.24. Localize and complete the approach for landing with the number 3. Flight heading 225, descending no restriction until 2,000 feet. Your limiter is the localizer 10-3217. Okay, right turn, heading 225, descending to 2,000, the limit is the localized course, 227. Visão embaixo travado, 192, 40. 19240, avistado. turbulento, 190 graus, 099 QNH 1013, livre pouso, pista 90. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. Boa, Silva. Livre pouso, igual 92 na terra. Valor bom, nas linhas meia para tanque. E 4 horas até na rede. Controle, eu chamei a 6327, perfil Dial Coral, subindo para 247. Luciano, 6327 é o controle de Salvador. Está em contato o radar, suba. Sem restrições. Câmbio. Pode sem restrições, eu chamei a 6327. Mesmo 6327 solicita 180. Positivo, suba e mantenha 180, Oceano 6327. 180, grato, acho, 6327. Estabilizando o localizador. 3192, turno ao localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 11895, TAN 3, 192. 1895, obrigado, Abadé. Boa. Azul 9135, identifique. Azul 9135, contato radar estabelecido, 40 milhas para Alagoinhas, está autorizado voar, bom, chegada bom, pistão na zero, ajuste 1013. Turn 32172 no localizer, left heading 120, report established. 3567, chame Recife, frequência 1288, câmbio. Centro Recife agora 2883567, uma boa tarde, senhor, bom trabalho, até logo. Boa! 5, livre à direita, chama a sala, 121, décima 1. 3192, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus 059, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Salvador, boa tarde, ponto de espera da pista no zero. Gente, 1966, mantém posição no ponto de espera. Aquela posição, 1966. But 3217 miles to pass over the altar. Completing approach. Check landing gear engine. Change to the control tower frequency. 118 minor 5 for landing instructions. Over. Tower now 118 95 turn 317. Obrigado, Sergeant. Good. Force 2303 control. 03, go ahead. We would like to, in short, your approach. What do you think about it? 3217, continue approach. Report to landing gear. Now lock and load. Mark KNH 1013. 1013, we will report to landing gear. 3217. Ano 966, autorizado a linha e manter, cabeceira no zero. 966, linha mantém, não, no zero. Memento, quando você ia agilizar e assim que autorizar o plantão de local imediato? 966, afirma. Gente, 966, treinei se autorizando a linha e manter, cabeceira no zero. Inicialmente, a linha mantém, não, no zero, 966. 3192, no solo 48, livre à direita, chama solo 121, decima 1. 21, pá. Turn 3217 here, down long, passing auto marker. Turn 3217, continue to approach, runway evacuated. Wilco. 1966, decolagem 0, vento 210 graus, 059. 966, decolagem da 1, velho. Oceano 6327, direto de Leão. Confirma, Oceania 6327. Direto destino, direto de Leão. Sim, direto de Leão, direto Oceania 6327, bom dia. T3217, livre pouso, pistão no zero, vento, 210 graus, 0612 de nós. Livre pouso no 7, T3217. 1966, decolado ao 50, chama controle, 120.8. Controle, 208, bom, 966. Controle, somador, boa tarde, bom, 966, decolado. Com 1966 decolado, este é o controle Salvador. Está em contato, radar suba sem restrições. Subindo sem restrições, confirme se será o 370. O que consta para esse controle é o nível 370. Houve alguma modificação? A negativa, apenas a mensagem cortou no final. Então estamos precisados do 370, possibilidade de voar de parte. O 1966 mantém a saída e aguarde. Câmbio. Guardando, mantendo a saída, 966. Controle, eu chamei a 3.27, solicita 1.60. Oceano 6327, descendo, ou melhor, subindo para o nível 1.60. 1.60, eu chamei a 3.27, certo. Escuta. Vamos encurtar sua trajetória na terminal e durante toda a sua rota. Direto Campina Grande, Campi. Direto Campina Grande, muito obrigado, 966. Air Force 2303, 100 miles north, passing 4500 descending until 2000 feet, over. Alright, go ahead. Autorização 3155 para o táxi. Vamos ver o AOV é 222, 4 horas de autonomia alterna, Galeão. Segue em frente, Inter Alfa, ponto de espera 11295. Altimetro 1013, tem um bom voo, então 3155. Inter Alfa, ponto de espera 1295, da 1305, ajuda o padrão. Approve the taxi by Tula at gate 10. Via Tula, gate number 10, 2303, control. Just the regular taxi. Force 2303, control. Just the regular taxi. 2303, you are clear the ILS approach. Yes, ILS X-ray. Runway 10, 2303. Você espera, está autorizado a linha de decolar, sistema 0, vento 220 graus, 0, meia dúzia de nós. Autorizado a linha de decolar, sistema 0, está 3, 1. Runway 8, Azul 6918, este é o controle Salvador. Ajuste agora no 0, no 3, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS, campo. É autorizado até 4000, Duna para o ILS 1013, Azul 6918. Gol 1966, passou o nível 150, chame Recife 1685. Recife 1265, 966. Seu 9327, encerramos o serviço radar. Chame Ilhéus 1201. 1201, obrigado por você. Boa. Azul 35 para a descida. Azul 9135, desça para 5000, ajustado. 5000, ajuste 9135. Controle Salvador, vamos passar Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, o controle Salvador, voo ITAP, chegada Mari, pista 10.013. ITAP, chegada Mari. Zero, we're not going to go. The NFL 2302 passed at the last 2 by the cloud spread. We are aligned again. Roger, do you have condition to intercept the localize and complete the ILS approach? Affirmative. Roger, you're clear again. O 55 decola o 57, chama controle no 20.8. 208, tá? 3, 1, 5. Por Salvador, o... Por Salvador, tá? 3, 1, 5, 5. Vou dar El, não sei se for. The Force 2303, clear to 1700 feet to completing approach. 3155 é o controle. Está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Segue conforme, tá? 3155 autoriza por hoje. Motiva. Motiva está fora da jurisdição de Salvador. Quem autorizaria Leda ou Dael? Sim, só autorizar. Salvador, boa tarde, o Azul 2789, informação Zulu. Azul 2789, ajuste 1013, quando pronto, descer para 6000, chegada bom. Eu acho que informará livrando para 6000 na bomba de 2789. Autorizado da Elfo, TAM 3155? Autorizado. Direto da Elfo, TAM 3155. Force 2303, did you intercept the localizer? Affirmative. Roger. Now, you are passing over the outer 5 miles to Dodge, runway 10. Completing approach, check landing gear and change the control tower, frequency 11895, over. Visit to the runway, 2303. Série 2303, na escuta. Dois três zero três, na escuta da Torre Salvador. Presente, informação Zulu. Quadro ano norte para Confins, compreendido. Aeronave que chamou anteriormente, confirma a matrícula, por gentileza. Foi o gol no 738, boa tarde, Paulo. Boa tarde, no 738, também Confins, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Coração. Pessoa da saída Arborelefa, onde intercepta a PZU 21. Após decolagem em curva direita, 5503 é o código transponder e o controle 120, decimal 8. Boa tarde, Brasil, na parte do Trio 3. Passada 2303, no 30 pouso, 10, vento 200 graus 07 nós. Livre para o trato. Livre 1208, gol 1738. Quando já mais correto, me chama pro push no 07. A chama a gol, 1732. Reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós, azul 6918. Azul 9135, desça para 2000, Rui Duna. A presente Duna 2000, azul 9135. Intercepta Pesulo 21, conforme. Aciona curva direita após decolagem, aciona código 5510 e o controle 120, decimal 8. Gente. Cotejamento correto, chama o cano pronto para o push no 03. Paulo Salvador, uma boa tarde, eu chamei a 6314, formação Zulu. Transfere, este é o controle Salvador. Voe direto, ITAP, chegada Mari, pista 10013, canto. ITAP, Mari, 1010, só não entendi o quanto para descida. O ajuste 10013, na descida 6000, câmbio. 1013, então padrão 6000, desce. Oito. Chanel 6314, autorizado Petrolina 340, decolando pista no 0, Momo, couve no Dinim, com curva esquerda, 5522 no transponder e o controle 208. 6314, cotejamento correto, me chama quando pronto para o posto na 612. Chama na pronta no 612, Chanel 6314. Zero limitado pelo LOC, azul 6918. Azul 9135, está autorizado em ILS. Estará estabilizado 9135. Direto para o Novo Delta, identifique. Papa Juliette Bravo Delta, contato radar, azimuth 258, 48 milhas, 8.600 para 5.000, câmbio. Gente, Bravo Delta. Tem condição de manter 250 investido, senhor? Eu preciso que reduza, já que é o número... Reduza, já que é o número 5. Quanto o senhor quer? 180. Então vamos para 180. Here to cross the runway. This is to the... Follow me. Hey, 2303. Azul 698, desça para 2.000. 2.000 pés, azul 698. Estabilizando o localizador, azul 935. Azul 698 para o localizador, direita 080, livre LS, aguarde transferência, azul 698. É, direita, 080, aguardando para transferência, azul 698. Azul 2789, desça para 4.000. 4.000, 2789. São 3155, passa 150, chame Recife, a frequência é 13325. 3155, é o controle? Prossiga, 3155. Também Recife, 3325. Recife no 3325, tá? Azul 9135, na final, checa o trem, chame a torre. 11895, azul 9135. 7895, obrigado, 9135. Está autorizado, azul 6918, confirma? E ele está autorizado para o azul 6918, câmbio. Tá, estabilizou. Vou 6998. Gente. Bono 35, final ILS. Azul 2789, direto Duna 2000, câmbio. Duna 2000, 2789. Tem livre pouso, pistão no zero. O vento 210, 210 com 05 nós. Pista molhada. Ciente, livre pouso, azul 9135. Victor Kilo Delta, já estacionado pelo nosso táxi? Não acha me táxi, quilo delta. Ah, no 7-3-1-7-3-8, puxa acionar no 7, confere? Exato. Está autorizado, colou para 7-3-8. Matia, puxando táxi. Agora 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso. Checa o trem 2, 11895, azul 698. É, 295, boa tarde. Boa. Com 5 nós. Juliette Bravo Delta, terça para 3.000. 3.000, Juliette Bravo Delta. Acelerando 2231, terça para 4.000. 4.000, 3.1. 5 nós, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 698. Na escuta? Chega. E no momento, o vento da gente está querendo mudar, a gente está agora com 225 nós. O senhor quer prosseguir para 10 ou 28? Próxima, 220 com 5 aí? Afirmativo. Próximo. 18, segundo a informação da melhor torre de controle de Salvador. Ok, tomar o passarelo da gente. Tá, o Delta Pé. Azul 2789, ciente. Zoom 6918, tem pouso autorizado. Pistão no zero, vento 210 graus com 05 nós. Pistão molhada. É, livre pouso, azul 6918. Na verdade, pista úmida. Ok, ciente. Azul 2789, reduza para aproximação e efetua o cheque para pouso. Reduzindo 2789. Controle em cima 28. Não vou demorar muito antes de ficar aguardando no ponto de espera. Está coordenado já para 10. A gente vai coordenar o seu tráfego para 10. Tá tudo já coordenado. Senhores, câmbio. Está ciente, Bravo Delta. 2789, ciente. 2789, está autorizada a aproximação ILS. Ciente. Juliette Bravo Delta, Duna 2000 autorizado. Duna 2000 autorizado, Juliette Bravo Delta. Campinas, 19738. Está desaprovado, prosseguindo via Pátio, Índia, até o ponto de espera 90. No ponto de espera com a torre 19895, com ajuste 0013, bom voo. 33, Pátio Índia, 19954, até daqui a pouco, voo 19738. Uno 8, solo aos 12, direita na Fox, solo 211, boa tarde. Direita na Fox 211, boa. Solo Salvador, Oxa 6314. Na escuta, prossiga. Pode confirmar, continua operando a pistão no zero? Ainda assim, ainda com 10. Que é desgraça. Solo Salvador, boa tarde, azul 6918, livrou na sua escuta. 9-8, táxi de Alfa, me reporte antes da Juliette. É, táxi de Alfa reportando antes da Juliette, resume a 9-8. Helicóptero, hotel Juliette Serra, para o controle? 370, rota conforme plano. Decola no zero, primeira curva à esquerda. Descida a subida Pucajamo, transição Caju. 5533, código transponder. Controle PR 120.8. Em Salvador, o azul 2789. O papapá azulou, Juliette Serra. Você vem até Salvador ou não? 10. 738, mantém o ponto de espera. Mantém, gol, 9738. Controle, torre azul 2789, passando externo, baixar para lá. 9 pessoas a bordo. Ciente, prossiga visual, 1013, helicóptero até o GDCA. 10, vento 210 graus com 04 nós, altimetrando no 0 no 3, padrão, o azul 2789. Deve pouso 2789. Está úmido. Sim. O Vitor Pilotão tem levitar, que você pode tampar parte para ingresso. E bem, o 2222, altitude 4000, confia. Está entrecortado, agora o seu transponder está muito bom, viu? Solo Xenero 6355, formação alfa, autorização Guarulhos. Um minuto, 6355. Prepare subida da EL inicial. 360 já aprovado. Hoje eu tenho 360. Se aproximando da Juliette, azul 6918. Gente, 6918, mantém a posição, a princípio é o portão 3 na minha informação do sistema, porém está ocupado, não está sem companhia. Está ocupado, vai aguardando a posição azul 6918. 35, Vitor pelo Delta. Está livre ingresso. Porta cabeceira 35, pronto. Sim, ok, com 609, direita 080, autorizo o ILS, é o número 3 ainda para pouso. Direita 080, 1 no 620. Não, negativo, onde é a posição? Porque a gente está também com uma possível mudança de pista. E se você ingressar pela Juliette, o tráfego da companhia, quando puxar, não vai ter por onde sair. Mantém a posição. Ok, está aguardando na posição azul 6918. O azul 6918, houve alteração no portão, portão 01, pode prosseguir, Juliette, portão 1. Ok, grato. É o portão 01 e a Juliette azul 6919. Juliette, para o Delta está agora 2 milhas e meia. Para passagem sobre o marcador externo em aproximação, reitero, vento cruzado pela direita, chame a torre 1-1-895, câmbio. 895, Bravo Delta. Bravo Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, reporta passando externo, altímetro no 0, no 3, padrão. É para parar, Juliette, Bravo Delta. Solo azul. Sede de 9, ingressa Alfa Kilo Pátio 3, atenda sinalizador no Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, atenda sinalizador. O Gol no 620, na escuta? Escuta. Ok, no momento agora a gente vai operar com a pista 28, devido ao vento, e corrija a subida para o perfil da subida Aron, ok, decolando da 28. Após da curva 28, mantenha a reta até 2.500 pés. Após curva direita, no perfil da subida Aron, após Aron, Caju. Isso aí conforme plano. O nome 620. Positivo, após decolar a curva 28, executa a subida Aron, mantenha a prova até 2.500 pés. Daí após curva direita, Aron e Caju, o 620. Queimativo, chega quando pronto que puxa acionar. Vai, vou. Nós formo pista molhada, altímetro no 0, no 3, tem pouso autorizado, pistão no 0. Sempre pouso no 0, Bravo Delta. Externo em aproximação, aguarde transferência. Para o Adal 223 ou não? Decolo 18, controle 120, decimal 8, dá um bom voo, boa tarde. 208, obrigado, boa tarde, voo no nosso 728. Controle Salvador, Salvador, jogou no 738, livra 1400, árvore Nespa. Pula 738, este é o controle Salvador, está em contato radar, suba sem restrições, e após 2000, girar à direita, eleva caminho. Sem restrições, e já girando eleva após 2000, jogou no 738. Positivo na sua escuta. Gostaria do 2231 estar meia dúzia de milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Nossos agradecimentos. Chame a torre 1-1895 e até uma próxima oportunidade, câmbio. 1895, até já, obrigado, amigão. Eu passo a 2231, transfere, boa. 231, reporte externo com trem checado, altímetro no 0-3. No 0-3, vai chamar. Já... Estamos a meia milha de Duna. Reporte Simbra. Vitor Kilo Delta, em nível de decolagem da 35, o vento 190 graus com 0,5 nós. Zulu, Juliette Serra, o controle, Salvador. O rádio melhorou, agora não tem, não está entrecortado. E o transponder, como lhe informei anteriormente, está funcionando o Alpha Charlie. Positivo, livre. Controle, eu vou no 738. Vou no 738, controle. Senhor, quando possível, coordenação com o centro approach MOPSO, agradeceríamos. Anotei a solicitação. Muito obrigado. Após decolagem, mantenha a reta até 2.500 pés, após curva esquerda, no perfil da subida da El Leda. Transição a Motiva. 5512, o transponder. Controle opere 120.8. É isso. 350, senhor Vitor, Kilo Delta. Positivo. O senhor tem condições de partir direto para o destino, subindo sem restrições para o nível 100? Afirmativo, senhor. Muito obrigado, Vitor, Kilo Delta. Autorizado para prosseguir, eu preciso do estimado para pouso. Já passo para o senhor, um minuto. Projeto Bravo Delta chamou? É pátio 3, quilo pátio 3, Bravo Delta. Net 2231, tem livre pouso, pistão 10, vento 190 graus com 0,5 nós. Forma o pistão úmida. Livre pouso 2231. 8 na escuta? Sou 1738, Recife autoriza direto SOSOP. Direto SOSOP, grato, 1738. Na escuta? Ok, decolando agora da pista 28, após decolagem mantenha a reta até 2.500 pés, após curva direita, mantenha o perfil da subida Momo, transição Nenim, o 6394, o resto da autorização, transponder, o nível e as frequências mantém. 63, o Xanem é 314, no decolo pistão 28, mantém a frequência 2.500 pés, direita, perfil Momo Nenim, com autorização básica, obrigado. Quando pronto, 6314. Quando pronto. Xanem 6355, posição 14, pushback acelamento. 6355, autorizado, posição 14, Xanem, para o táxi. Livre, retaxi. 1738, passou o nível 150, chame Recife 1288, câmbio. 1288, obrigado pela colaboração, 1738. Torre 231, solo 24, à direita na Taxway Eco. Vai chamar o solo 1211 antes de ingressar na Taxway Alpha. Ciente, livrando a direita, Eco, chama o 211 antes de ingressar, obrigado. Solo, boa, 2231, Passaredo, livrou. Boa tarde, Passaredo, bem-vindo. Alpha Kilo. Pátio 3, me reporte na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 3. Passaredo vai ingressar aqui no pátio 3 e me reporte para ingressar no pátio principal, 2231. Ingressando naquilo, pátio 3, chama antes de ingressar no principal, 2231. Ground 3217. 3217, a red hot. Ready. Ok, approach confins, on level 340, roll to episode 10, Pave after episode 16. Take off on way 28, after take off maintain heading, until 2,500 feet. After right turn, departure will be style departure, leader, and motiva transition. Scout code 5527. Control departure frequency 120.8. After takeoff and maintain heading, the turning the left turn. Para ingresso, 2231. Mantém a posição, 2231. Mantém. A escola code 5525, turn 3217. 5525, correto. Ok, calma aí, starting push. 5 táxis está com 31, alterna Galeão, 4, 5 e 50 de acabamento. Poxa, Deca, essa ninguém espera o meio, eu acho que a neve é 30 minutos no passo. Pronto, essa é 55, está pronto para o táxi. Deve estar mandando para a linha 4, mas... Ok, o 6355 aprovado o táxi via Pátio Juliette, Alfa, e me reporte antes da Taxi Kilo para pintar com o táxi. O 6355. Alfa Gillette, reporta isso daquilo, 6355. Passarei 2231, tráfego da Avianca no táxi, após o mesmo está autorizado a ingressar no grande pátio até a posição 12 do pátio principal. Após o Avianca, pátio 12, 2231. Posição 1-2, pátio, o principal 1-2. Sim, Matheus. Estacionamento no 06, o oceano é 6314. Aguarde, 6314. Aguarde, 6314. Solo Gol, 9620, 4, 7, Gol, 1620. É, para o pushback e acionamento, correndo a equipe de solo, tá ok? O senhor vai fazer com que o pushback tal forma que sua cauda fique ingresso na Taxiway Índia, para o senhor sair via Taxiway via Juliette, ok? Correndo a equipe de solo para puxar a aeronave e com a cauda faltada para Taxiway Índia. É capitalizado, forma que a cauda para Taxiway Índia. 250, stand by, please. Final 35. Passará na conta final 35, até o limite. Paris, subida da El. Aguarde, Bravo Delta, aguarde. Cinco vai aproximar daquilo, senhor. 355 pode continuar com o táxi via Alfa até o táxi Golf, no ponto de espera da Golf, com a torre 1895, o ajuste 1013, vamos. Obrigado, se é Golf, 1895, 6355. Direto Bravo Delta, táxi, até o parte 3. Imediato, agilizando o táxi, prosseguindo, parte principal, reporta na Lima, Bravo Delta. Pá, pá, pá, pá, Zulu, Juliette Serra, este é o controle Salvador, clareza e intensidade 5, prossiga. Ok, você está 27 milhas agora, apenas um questionamento, você já está voando a 1500 pés? Do 3 e cruzar sua cauda, ou 63 ou 4. No 4, traça agora cruzando a cauda, está ali no 06 e chama para o táxi. 6-06, chama para o táxi, 63 ou 4. Sala Salvador, azul 4118, está no portão 03, para o pushback estacionamento. É, 4118, corrija o perfil, está perto agora com a pista 28, corrija a subida após a curva 28, irá manter pro até 2500 pés, após vai curvar à esquerda no perfil da subida Elefa 1, o 4118. Então, confirmando, era só a pista 28 agora, mantenha a prova de decolagem até 2500 pés, após correspondida, sendo a Elefa 1, azul 4118. Afirmativo, estou ciente, está pronto no portão 3, aguarde. É, no setor vai ser o próximo. Já estou com tráfego azul no push. Sim, azul 4118. A Mike até Quebec, Bravo Delta. Ingresso pista 28. Você está com algum problema aí no equipamento? Com uma clareza 2 na transmissão 6355, autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Pode ser, você confirma como recebe agora? Agora sim, clareza 5. Ali mantém cabeceira 28, 6355. Ali mantém, 6355. Autorizado o táxi, 1620. Prosseguindo via Juliette, Alfa, e me reporte esse táxi aí, Delta. Obrigado, Juliette, Alfa, reporte o táxi de Alfa, 620. Até autorizado o cruzamento, então parte 5, frequência livre estacionada, bem-vindo. Para o parte 4, né? Sim, parte 4. Táxi a baixa altura até o parte 4, reporte liberando frequência até o Juliette. Já, inicial, Adael. Ok, Adael, confirmando aqui o nosso destino, o Galeão, que nível previsto é 0340. Ok, 340. Estilo Delta, surgiu o trabalho encerrado a Salvador para informação de voo alerta, tem a presença no 26.85. Pista 28, local de impressão de uma taxista, de impacto do nome. Beatriz no qual autorizado o táxi, segue o voo via Juliette Alfa até o ponto de esperada 28. No ponto de esperada 28 na Golf 2, 1895. Com ajuste 1013. 1013, Juliette Alfa no ponto de esperada 28, 1895, com a caneta. No 620, pode terminar com o táxi em frente, Alfa até o ponto de esperada 28. Lá com a torre 1895, com ajuste 1013, morro. Prossegue Alfa até o ponto de esperada 28, me abençoe. Bem? 208. Brasília Fosto 550, a Red Cop. Red Cop, 50. Tour de Brasília, leva para o 360, route 8017, Formosa, State Direct. Take off runway 28. After take off, maintain heading until 2,500 feet. After left turn, depart will be Alpha 1. Scout code 5477. Control is back to frequency 120.8. Okay, correct. Call me out to taxi Brasília Foz 2550. Para cópia. Autorizado Guarulhos, no 360, rota via conforme, pesolo 10. Decolagem ficha 28, após decolagem, mantém a reta até 2.500 pés. Após curva à esquerda, perfil da subida da El Leda, Leda Motiva, ao intercepta pesolo 10. 5547 transponder, controle opere 120.8. Portão 9, chegou quando pronto, posicionar. Então, tá o Juliette Serra, eu li frequência, são boa tarde. Considero, Serra, 3145. Solo Salvador, azul 4118, para o táxi, está com 103 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterando o galeão. 4118, provado táxi, Juliette Alfa. Até o ponto de espera da 28. No ponto de espera da 28, com a torre 1895. Ajustado em 3, que é um bom voo. Ajuste no 013, na linha de ataque de Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Na pronta, torre 1895, ligado. Só agora se manda o 4198. Espera da 28, pronto. Fogo 620 está livre. Ingresso, decolagem, pista 28, vento 250 graus com 05 nós. Ali, decola 28, 620. 857, pouso conforme. Decolagem pista 28. Após decolagem, mantém a reta até 2.500 pés. Após curva esquerda, no perfil da subida, Tael Leda, Leda Irumi, ao intercepta o P9, 857. 5551 é o código transponder, controle opere 120.8. Está autorizado Galeão nível 340, e a Upper 90 é 857, decola da 28, mantém a reta até 2500 pés, após curva esquerda, o perfil da Elleda, Irumi, até na transponder 551, e o controle está em 120, 10.8, 3945. Bora, então, hoje, chama quando pronto, posicionar.